sentimento é hit. Vem você ver. Portal do Arrocha. Deu merda. Minha mulher me pegou no flagra e me mandou embora. Me botou porta fora. É foda. Por causa dos contatinhos eu perdi o amor da minha vida. Amor pra toda a vida. Sei que a carne é fraca, mas um cristal quebrado não cola jamais. Melhor afogar as mágoas do que ficar chorando o leite derramado. Tô solteiro na praça, tô sem mulheres em casa. Tô dormindo na rua jogado. É hit que diz, é Cosme Baia chegando junto. Deu merda. Minha mulher me pegou no flagra e me mandou embora. Me botou porta fora. É foda. Por causa dos contatinhos eu perdi o amor da minha vida. Amor pra toda vida. Sei que a carne é fraca, mas um cristal quebrar não cola jamais. Melhor afogar as mágoas do que ficar chorando.